você soubesse o que é a vida no espaço. Não estaria assim tão doida pra pôr fogo no rabo do foguete, no rabo do foguete. Se você soubesse como faz calor sob o Equador, não estaria tão interessada em descongelar a minha geladeira, em descongelar a minha geladeira. Ah, se você soubesse o que é um saco de aniagem. Não se encheria de tanto espanto ao conhecer a origem da espécie, a origem da espécie. Já que é